As bandeiras de cartões de crédito, débito e voucher do mercado. E ainda, facilita a antecipação de recebíveis. Peça já a sua em uma de nossas agências. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ter o dobro de internet no celular e em casa? Vem pro combo Multinet e Claro, combine o 4.5G da Claro com a banda larga net e ganhe o dobro da internet mais rápida do Brasil em casa e no celular. E aí, tá dentro? Vá até uma loja Claro, ligue 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br/combine. Net e Claro, quem combina, ganha mais. Dinheiro na hora, tá na mão. Pra facilitar, tá na mão. Pra pagar as contas, tá na mão. Pra reformar, tá na mão. Na Quero Quero é sem burocracia. A qualquer hora do dia, o dinheiro tá na mão. Com o cartão Quero Quero é fácil de sacar e fácil de quitar. Pra resolver, tá na mão. Pode confiar. Fala, Jory. Tá na escala hoje? Nem me viu, Gamba. Hoje eu vou só assistir e vai ser lá no Gaúcho Sports Bar. Ô, para tudo. Tem lugar pra mais um, hein? Ah, sempre tem, né? Com aquele telão gigante, qualquer lugar é bom de assistir. Que máscara, hein? Convidar, nem pensar. Termina tuas coisas aí, partiu. Parceiros do Gaúcho Sports Bar. Claro, NET, Café Três Corações e Elo. Gaúcho Sports Bar, onde a gaúcha, os esportes e os amigos se encontram. Sala de Redação, todo mundo conhece, um programa que tem história. Mas qual o seu apresentador preferido? Com qual comunicador você mais se identifica? Pedro Ernesto Denardim, Guerrinha, Diogo Olivier, Maurício Saraiva, Davi Coimbra, Duda Garbi ou Rafael Malenotti? Quer participar do programa e ganhar um almoço no Galeto Mamma Mia? Envie um e-mail para promo@rdgaucha.com.br com até 200 caracteres e responda: com qual comunicador do Sala você mais se identifica e por quê? Os autores das respostas mais criativas estarão aqui com a gente. Promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no Senal, 12:30. Equipe de transição de Bolsonaro terá o maior fornecedor de serviços do período de campanha. Preço do gás de cozinha tem reajuste de 8,5% nas refinarias a partir desta terça-feira. Aposta de Porto Alegre leva o prêmio de mais de R$400 mil na Lotofácil. Tempo bom na capital gaúcha, temperatura agora nos 22 graus e nesta terça pode chover na faixa noroeste do estado. Nas outras áreas, o sol aparece e as temperaturas aumentam. A sensação de abafamento deve ser maior na faixa oeste. Trocar o carro pela bike uma vez por semana é uma boa ideia, não acha? Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Trânsito. Não há ocorrências graves em atendimento neste momento nas ruas de Porto Alegre, segundo a EPTC. Também não há bloqueios ou acidentes nas estradas, conforme as polícias rodoviárias. Agora, em gaúchazh.com. Após reclamações de pais, Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai reunir escolas particulares para discutir manifestações políticas no ambiente educacional. Será uma audiência promovida pelas comissões de educação e de defesa do consumidor. As manifestações políticas e partidárias são motivo de reclamação por parte de pais de filhos que estudam em escolas particulares na capital. 21 colégios da rede privada foram convidados. O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul entende que a questão é pedagógica e de cada escola e não dos poderes legislativo e judiciário. A Frente Gaúcha Escola Sem Partido também foi convidada. A reunião será aberta ao público no plenário Otávio Rocha a partir das 14h30 desta terça-feira. Da redação de Gaúcha ZH, Yasmin Luz. A Secretaria Municipal de Saúde mantém até dezembro a vacinação contra o sarampo em adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos em escolas públicas estaduais. O governo pretende imunizar alunos e servidores de 120 escolas. Conforme dados da Secretaria de Educação, são cerca de 42 mil alunos. Até o momento, 98 jovens foram vacinados e 8 pessoas se recusaram a tomar a dose. No total, Porto Alegre contabiliza, desde o início do ano, 36 casos confirmados da doença. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT a 1 hora. Da redação de Gaúcha ZH, Noelle Escur. Esporte e Companhia. Parceria Ipiranga, Sicredi, Malhas Ferju, Zé Pneus, Multissom, Next Group e Elevato. Rafael Collin. Muito bom dia, 12:03. Já está no ar o Esporte e Companhia. Já estamos na terça-feira, 6 de novembro de 2018. O programa tem o oferecimento de Ipiranga, Sicredi, Malhas Ferju, Zé Pneus Auto Center, Multissom, Tramontina, Elevato.